pingentes, papel de parede, carpete colorido e mesinha de centro. Vitrô cheio de vidros, fumê transparente, boques no banheiro e colchão com água quente. Em taça de cristal, você serve a bebida, até as suas vestes de dormir são coloridas. Eu fico assim sem jeito e meio envergonhado, com todo esse luxo não estou acostumado. Casa assim bonita e quarto todo decorado, com todo este luxo não estou acostumado. Casa assim bonita e quarto todo decorado. Você desinibida vai tirando a roupa e cobre o seu corpo bonito e elegante. Acende o abajur em cima da estante, rola no carpete com gestos provocantes, e deixando à vontade, perco a timidez, e a gente faz amor pela primeira vez. A loucura do amor nos deixa liberal, amor de toda forma completa um casal. Você me faz feliz com seu amor total. A loucura do amor nos deixa liberal, amor de toda forma completa um casal. Você me faz feliz com seu amor total.